jornal. No critério da vida, se tratar o voar. É isso aí, estamos aqui representando, ó, Rádios Livres. Fala do programa Homem na Estrada. Programa Homem na Estrada acabou de acabar. O Fer xingou eu aqui ao vivo, eu vim para ele xingar eu pessoalmente. E aí, também aproveitar aí para comunicar, hoje está tendo um encontro da Rádio Clube Rock, Rádio Rock Clube Live, que é um encontro lá em Amparo, muito rock and roll, galera do rock and roll tá toda presente lá, essa rádio é de Itapira, é uma rádio comunitária, não é uma rádio comunitária, eu acho que ela tem fins lucrativos essa rádio, mas é uma rádio de rock and roll, e a cena dessa rádio é muito legal, porque ela divulga o rock and roll da região. Itapira representa muito rock and roll, Amparo, interior de São Paulo. Então tá tendo um encontro hoje lá, de muitas bandas aí da região. Então, para reforçar aí a cena do rock aí da região toda. Então, Rádio Rock Clube Live de Itapira aí, o encontro hoje. Acessem lá também na internet. Firmeza total. Então também reforçando aí o sonzeira da galera da cena atual. Vou mandar um rock and roll aí da banda Fantástica Madame, que é uma banda dos brothers. Vamos divulgar a cultura. Cultura livre. Cachorro Sarmento do Fantástica Madame. Rock na veia. Cachorro Sarmento. Cachorro Sarmento. Na madrugada ele surge traiçoeiro, me abordando. Com passo baixo, me adianto insatisfeito, para aturdido com ladrar do vento. Faço minhas peças sussurrando contra o vento, como quem perde a cria no rebento. Nem pai, nem filho, nem santo que me acompanha no relento. Abordando o quarto sujo e sangrento. chocolates, me adianto insatisfeito para aturdido com o ladrar do vento. Faço minhas preces sussurrando contra o tempo, como quem pede a cria no rebento. Nem pai, nem filho, nem santo que me acompanha no relento. Esse foi então Fantástica Madame aí, banda da cena atual no rolê. E representa aí anos 60 e 70, que é a proposta do programa. Sonzeira desconhecida, a gente tocou hoje. Deixa eu ver se eu lembro o que a gente tocou. Apocalipsis, a gente tocou também Tela, que é rock and roll. E esse som eu vou mandar então pro Fer, que é o Hell Angels do Rio, que é na estrada total. Então o Fer mandou uma música pra mim, eu vou mandar pra ele. Aí Fer, você me xingou, mas eu não vou te xingar não. Mas eu gosto de você, mesmo assim. Daqui a pouco, então, a oficina. Daqui a pouquinho, aqui no computador, aqui fora, vamos chegar, galera. E esse é o Sergei com Hell Angels do Rio. Motociclismo e rock and roll. A velocidade encontra a emoção. A única maneira a sensação de uma liberdade que há muito se foi nas ruas da cidade buscando o demais. Não posso parar, não posso parar, não posso parar de correr. Alô, alô. Não posso parar, alô. Não posso parar, aê. Não posso parar. Muito bom, muito bom. Teste, tá saindo? Vamos aumenta um pouquinho o som. Bom, vamos começar aí a oficina de rádio digital. Vamos ver se está saindo bom aqui. Acho que tá bom o som aí, maravilha. E a ideia da oficina, eu acho que antes de começar a mostrar aqui o softwarezinho e tal, a gente vai... Tô a fim de dar um breve histórico sobre o que é... Qual a discussão de rádio digital que tem rolado aí nos últimos tempos. E a história do rádio digital, o que é rádio digital e o que é a digitalização dos meios, né? Por que que passou do analógico pro digital? E... Além disso, ver quais vão ser as diferenças da transmissão analógica para digital, o que vai influenciar na prática a nossa operação nas rádios livres, teu programa lá, Caim, o que você vai ter mais para fazer. E as novas possibilidades de transmissão de meios que não só a voz, né? Hoje o rádio ele é especificamente transmissão de áudio, né? Estéreo ou mono. E com o rádio digital, ele, você vai poder transmitir, além do áudio, outros tipos de mídias, né? Como texto, imagem, aplicativos interativos. E o que mais a gente quiser, na verdade. O que a gente imaginar em transmitir, né? Então, com essas novas possibilidades, dá pra se pirar em várias coisas e tal. O que eu vou mostrar aqui é o seguinte. É uma cadeia completa de transmissão do Digital Rádio Mondiale, envolvendo a parte de codificação, modulação, transmissão e depois a parte de recepção, usando um receptor compatível com o DRM. E é, obviamente, compatível também com os padrões de rádio analógico. Enfim. Pera aí. Então, tem uma questão importante, que se a gente vai ter a oficina de TV livre hoje ou não também. Talvez... O Daniel ligou. Você fala com o Daniel? Deixa eu dar um toque aqui já pra ele. Combina com ele. Não, vamos lá, né? Vamos ver um horário e vamos lá. Vamos lá no, pegar o transmissor de TV. Porque a gente não vai sair daqui tão cedo hoje, né? Então a gente faz de rádio livre, depois mais, lá, mais à noite faz o de TV livre. Instala o transmissor, traz umas TV pra cá. E... pode ser, né? Enfim. Oi. Fala aí. Não, só falar também que tem várias ideias, na verdade a gente tem pouco tempo pra fazer tudo, né? Mas tem uma ideia legal do rapaz da Rádio do Sul de fazer uma oficina de cartografia das rádios. A gente, na verdade, entraria num debate da relação das rádios, do Rizoma, que eu acho essencial a gente fazer antes de ir embora. Como conectar ações e tal. E para pensar até para o radiolivre.org, para o site. Então a gente pensou para dinamizar essa ideia de fazer uma coisa com desenhos nos mapas, a gente vai colocando sujeitos das ações, assim. Localizar todas as rádios, depois num outro mapinha localizar os levantes que tiveram, depois a Anatel, o governo, depois a gente sobrepõe os mapas e fica pirando nessa coisa do Rizoma. E a gente pensou assim, a gente com certeza vai ficar até altas horas hoje, sei lá, e a galera vai acordar tarde amanhã e tem uma galera que vai embora no almoço. Então a gente pensou assim, já tem a oficina agora, tem a oficina de TV livre depois, mas a gente pensou em à noite também fazer isso lá no Teatrão, reúne lá quem tiver, de repente faz paralelamente com a de TV, não sei, e a gente pode fazer à noite isso também. Daí, já que a galera vai ficar aqui bebendo cerveja e tal, a gente faz a oficina junto. Daí a gente vai ver se agiliza os papéis e tal. Quando mais à noite a gente vê. Pode ser? Legal. E se tiver tempo amanhã de manhã, a gente continua, né? Legal. Conto de rádios e mídias livres, apareçam aí se vocês estiverem ouvindo. Aqui na Rádio Muda. Tá rolando várias oficinas sobre vários temas legais. Quem quiser aprender, a gente tá aqui ao ar livre. E mais falas aí. Pode falar. Bom, galera, foi legal a tarde aqui, acho que foi bem politizada, debate político fluiu legal. Quero agradecer a todo mundo aí, infelizmente vou precisar ir, velho. Meu tempo foi pro sal, tenho diabetes, tenho problemas de saúde sério, e eu preciso me cuidar um pouquinho, senão a gente não vai fazer da continuidade que a gente precisa. Então agradeço aí o espaço dado aí. Viva a unidade das rádios, viva a luta contra o monopólio. Valeu, galera. Fera, Jerry. Massa que você veio aí, muito boa a discussão. E vamos continuar. Viva o Corinthians e um rádio digital democrático e latino-americano. Yeah. Enfim, vamos continuar a discussão aí, né? E... pô, alguém tem... ai, caralho. Alguém tem música em pendrive aí? Só pra testar um negócio aqui. Músicas. Então, não vou... você tem um pendrive com MP3 aí? Alguém tem? Lá na Muda acho que tem. Tem? Pô, você faz um favor pra mim, você coloca umas músicas no meu computador. Só cuidado com os parafusos aqui, ó. Pode ligar aí as coisas. Não, põe você aí, eu vou falando aqui. Enfim, Bom, vou começar a dar uma explicada. O padrão de rádio digital que eu vou falar aqui é um padrão de rádio que ele foi criado em 99. E esse padrão de rádio digital ele foi criado numa reunião em 1999 na China, com vários radiodifusores internacionais, principalmente. Então nessa reunião estava BBC, Rádio Vaticano, Rádio França Internacional, Voz da Rússia, Voz da Ucrânia. Tinha várias rádios de ondas curtas que sentiam a necessidade de digitalizar as rádios de ondas curtas, mas não existia nenhum padrão de rádio digital no mundo que funcionasse em ondas curtas, né? Ondas curtas é aquela faixa de frequência que você pega a rádio de longe, né? Então eu posso mostrar aqui. Nesse radinho, ele é um rádio que ele recebe DRM, mas ele recebe ondas curtas também. É um receptor digital e analógico, né? A priori, todos os receptores digitais também vão receber o sinal analógico. Aí, bom, já receberia imagem. Isso aqui fica passando os textinhos. Depois a gente vai fazer a transmissão aqui. Aí vai ver aqui o sinal DRM recebendo e tal. Enfim. Para transmitir, esse software que eu vou usar para transmitir, eu vou fazer um playlist de MP3 e jogar no ar. Então, se alguém... Eu não tenho música, acho, no computador. Não estou achando. Aí, se alguém... Não, eu não uso... Esse computador é... Não ponho música, não ponho essas... Na verdade, eu não uso Windows. Eu estou tendo que usar o Windows por um motivo operacional aí, que o software só está no Windows. Bom, deixa eu pegar alguma rádio de onda curta aqui. Falou, Jé. 11.780, será? Aqui, 11.700. Bom, enfim, eu acho que depois a gente pode ficar brincando com os rádios aqui, receber rádio de onda curta, rádio Havana Cuba, pega aqui, transmitindo de Cuba, enfim. Aí nessa reunião da China decidiram fazer o... Põe aí pra mim, por favor. Aí decidiram fazer esse padrão de rádio digital que funcionasse bem na banda do AM. Ondas curtas e ondas médias. E aí criaram... Daí juntaram engenheiros da BBC, Fraunhofer Institute e tal, uma galera top, e fez um padrão de rádio pra funcionar nas condições mais ruins de propagação. Ondas curtas e tal, que o sinal percorre grandes distâncias, bate na ionosfera. E aí construíram esse padrão, que é o Digital Rádio Mundial, e ele foi pensado para ser um padrão que fosse usado, que pudesse ser usado no mundo inteiro, né? A priori nas bandas do AM. Aí depois, em 2005, esse pessoal resolveu, pelo fato do padrão ter funcionado muito bem na série de ondas curtas, a BBC, a Deutsche Welle alemã e algumas outras começaram a transmitir ondas curtas usando o DRM no começo da década de 2000. E aí resolveram fazer a versão do DRM, a extensão do padrão, para funcionar na faixa do FM, que é a faixa do FM, que é a faixa do HF, na verdade, do VHF, né? Que onde tem as transmissões FM e tal. Esse padrão foi desenvolvido também para a faixa que hoje. E o DRM, enfim, daí que ele se tornou um padrão completo. Ele funciona em todas as bandas de radiodifusão. Hoje em dia, ele é o padrão mais novo de rádio digital que existe no mundo, tá? Os outros padrões são anteriores. E aí ele foi adotado na Índia. A Índia já está instalando dezenas de transmissores DRM. Lá na Índia eles têm um panorama de radiodifusão mais ou menos parecido com alguns países europeus, no qual a radiodifusão pública é muito mais importante que a privada, né? Então lá é mais fácil de fazer a transição, que a rádio pública decidiu que ia ser o DRM e vai ser o DRM para a Índia inteira, né? A Rússia também escolheu pelo DRM. Eu acho interessante, até falando em geopolítica, a Índia e a Rússia terem escolhido esse padrão. O Brasil, eu acho que tem muito a ver, até politicamente, em termos de situação dos BRICS, né? Então tem esse ponto também. Na Europa se usa um outro padrão de rádio digital, que foi o primeiro padrão de rádio digital que fizeram. Foi um padrão que tem suas raízes começo da década de 90, e eles usam esse padrão, que é o padrão de rádio digital, que ele não, ele usa outro paradigma de radiodifusão que a gente conhece tradicionalmente. As emissoras pararam de ter cada emissora o seu transmissor. No DAB, todas as emissoras mandam um áudio para um multiplexer, que eles chamam, e aí um transmissor grande transmite aí até 12, 15 emissoras usando um transmissor só. Todo mundo multiplexado, né? Esse é um padrão de rádio digital que a AMAR, que até já cogitou de colocar no Brasil. Eu acho um insulto querer colocar esse padrão no Brasil. Um, que ele centraliza totalmente a comunicação. Você vai emitir todas as emissoras pelo transmissor, por um transmissor, que vai ser o quê? De uma joint venture, do Estado, tá ligado? Aí cria-se uma mediação a mais. Então, esse é o padrão de rádio digital que se usa na Europa. É, se tentou adotar esse padrão no Canadá e na Austrália, mas não deu certo. E em países da Europa que as emissoras públicas, tipo a RTL em Portugal e na Espanha, investiram uma grana em transmissores em multiplex, como eles chamam, DAB, que são grandes transmissores que transmitem todas as emissoras ao mesmo tempo, e agora não sabem o que fazer, que ninguém adotou esse padrão e gastaram já uma grana e o padrão morreu. Ele só não morreu na Inglaterra, que o governo, a BBC, investiu muita grana nesse DAB, e na Alemanha, que também está indo assim. Na América do Norte, nos Estados Unidos, usa o HD rádio, que é esse padrão que é o concorrente do DRM no Brasil, que no Brasil está se discutindo se adotar o DRM ou o HD rádio. É, se usa nos Estados Unidos. O México também anunciou que vai adotar o HD rádio. No entanto, tem poucas rádios no México transmitindo. E o México é o quintal dos Estados Unidos, né? Eles usam o mesmo padrão de TV digital e agora adotou o de rádio digital. E aí os outros países da África, da América Latina, ainda não decidiram o padrão de rádio digital. Então é uma discussão que a discussão que a gente está tendo hoje não vai afetar só o Brasil. Com certeza, no mínimo, vai se expandir para a América do Sul inteira, como foi o padrão da TV digital, né? Que o Brasil definiu se expandir para a América do Sul inteira. E no limite vai se expandir para a América Latina inteira, talvez excluindo o México, e para a África, né? Que o padrão brasileiro de TV também, a Botsuana já escolheu o padrão brasileiro de TV digital. Então a influência brasileira também se dá bastante na África, então, querendo ou não, o que escolher aqui é muito possível que vá para lá também. E é interessante pensar no DRM, porque ele, por funcionar em ondas curtas, dá para você transmitir para a África, né? A rádio, a EBC, com os transmissores que usa para a Rádio Nacional da Amazônia, transmite também ondas curtas para a África, tem acho que 2 horas de programação. Então o rádio digital permite talvez o renascimento dessas faixas de frequência que na Guerra Fria foram importantíssimas, né, as ondas curtas. As pessoas ouviam a Voice of Russia, a Voice of America. Eram rádios que eram instrumentos de lobby político, né, um pelo capitalismo, um pelo comunismo. E depois do fim da Guerra Fria, as rádios de ondas curtas diminuíram de importância. Mas só que hoje, olhando do ponto de vista de rádio livre, cara, ondas curtas é muito massa. Que a gente vai conseguir ter longo alcances em áreas bem distantes, que é o que permite a transmissão onda curta, mas só que agora com um sinal digital em DRM, que permite a gente transmitir não só o áudio, mas arquivo de texto, programa educativo, mandar informação das rádios livres via ondas curtas, o que é uma possibilidade nova, tá ligado? E, bom, esse é o panorama do rádio digital no mundo, assim, e aí eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse espaço aqui trocando ideia. Eu falo alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida tal, já interrompe e pega o microfone, porque senão eu vou passando tudo, e se deixar tudo para fazer pergunta ou discussão mesmo no final, acho que vai ficar tudo amontoado. Nessa pauta do rádio digital, até um pouco novo para mim, imagino que talvez seja para algumas outras pessoas também, e eu queria que você desse um panorama assim, de quais são os receptores, quais são os mais usados, quais são os mais indicados para a gente estimular a galera a usar e tal, e qual que é a integração com os receptores que o grande público já está acostumado. Muito interessante isso. Então, bom, vou comentar como funciona o rádio digital na hora de transmitir, depois como receber. Para transmitir, a gente vai ter um equipamento, um transmissor, que vai ser muito parecido com o analógico, mas só que ele vai ser ligado a um computador, né? E esse computador você vai controlar vários parâmetros de transmissão. Para transmitir, o sistema irradiante, ou seja, o cabo e a antena, é exatamente igual. Não muda muito, tá? Você vai ter que ter um cabo e uma antena e vai pôr no ar teu sinal. Na hora de receber... Ah, e questão de compatibilidade. A maioria dos transmissores analógicos não funcionam no digital. Você vai ter que trocar o transmissor vai ter que comprar outro. Isso, assim, eu não vejo como um grande problema, que o custo de um transmissor não é algo tão proibitivo, assim. Hoje a gente compra um transmissor de 150 watts por R$ 1.700, R$ 1.800, né? Dá para usar antena do analógico para o digital. Oi? Não, isso no analógico. No digital ainda não se sabe quanto vai ser, a gente tem um equipamento experimental que hoje vai sair uns R$ 5.000 tudo, talvez R$ 4.000. Mas a ideia é que vai baratear, porque ainda é algo bem experimental. Por exemplo, receptor não tem ainda receptor, porque o Brasil, nem nenhum país da América Latina, escolheu o padrão de rádio digital. Esse eu importei. Vai ser possível fazer transmissor. O que eu quero mostrar aqui é uma solução totalmente aberta, usando software livre e equipamentos. Essa USRP, inclusive, ela é um hardware livre, se eu não me engano. Dá para montar esse equipamento aqui, mas é bem complexo, uma placa, um circuito impresso de várias camadas. E ele tem muito mais do que precisa para fazer rádio digital. Isso aqui é uma plataforma do Software Defined Radio. É um negócio assim, genérico para fazer rádio. Não precisa. Pode ser um hardware muito mais simples que esse, para ser só um transmissor de rádio. Com Arduino, não. Não, o Arduino ele não tem processamento suficiente para fazer modulação nem demodulação. E ele nem tem conversor analógico digital suficiente para sair um sinal de RF. É outra coisa. O Arduino pode ser um controlador ali do transmissor. Daí você liga no LCD, daí o Arduino controlaria essa telinha e tal. É mais um equipamento mais voltado para rádio, né? Que é isso e mais um computador. E aí, bom, transmitindo a rádio no receptor, os receptores AM e FM, se você botar na frequência de rádio digital, vai ouvir chiado. Não recebe. O que o Brasil está propondo, e grande parte dos países nos Estados Unidos também é assim, as transmissões analógicas não vão ser desligadas. Você transmite hoje em FM, continua transmitindo em FM e coloca também uma transmissão digital lado a lado, numa frequência do lado ali. É afastado mais ou menos 200 kHz do centro da tua banda de transmissão, você coloca, afasta 200 kHz para cima ou para baixo em frequência e coloca teu sinal digital ali. Isso é uma possibilidade que a gente de rádio livre nem acha tão legal. Eu acho que seria interessante botar o rádio digital numa frequência diferente, como na frequência dos canais 5 e 6 de TV. Isso é uma questão em aberto, é uma briga. No Conselho do Rádio Digital a gente sempre bate o pé. É melhor colocar o rádio digital numa banda de frequência separada do rádio analógico, de forma que as transmissões analógicas não interfiram no digital também, que isso é outro problema. Mas isso são questões aí para quem se interessar na questão de como vai ser implementado o rádio digital no Brasil e na América Latina. Essas discussões estão rolando. Em Brasília está tendo a reunião do conselho, a gente tem que também bolar propostas de uso, enfim. E aí então o receptor analógico não vai receber rádio digital, ele vai receber a transmissão analógica, que a ideia é que as emissoras continuam transmitindo analógico e digital por um tempo. O receptor digital, você vai poder, por exemplo, num celular, você vai poder ter um adaptadorzinho que recebe digital e manda para dentro o sinal, que nem aqui, sabe? Dá para receber rádio digital com um equipamentinho desse, um receptor de rádio digital USB, e você liga no computador. Isso aqui é muito barato, custa R$30, sabe? Dá para comprar até por $10, se você comprar do Geo Extreme lá da vida. Não é algo caro. E a ideia é que os receptores, assim que o governo decidir um padrão, a indústria que faz receptor vai fazer receptores compatíveis com o padrão. Como é com a TV digital. Hoje você compra uma TV no mercado, ela vem com receptor de TV digital. Você liga numa anteninha lá, uma espinha de peixe, anteninha em cima da TV, ela vai já pegar a TV digital, né? E hoje, para você receber rádio digital, tem algumas alternativas. As mais legais usam o computador. Então você quer ouvir uma rádio, a Rádio Austrália Internacional, não, a New Zealand, rádio da Nova Zelândia em onda curta, dá para pegar aqui no Brasil. Então você pega um receptor, liga no computador, e aí liga numa antena de onda curta, que pode ser um fio esticado assim, aí você consegue receber uma rádio de onda curta digital, DRM, de longe, assim. Enfim. Beleza? E aí, assim, o panorama atual é o quê? O governo, ele criou em 2000 e a portaria 190 do Ministério das Comunicações de 2011, se eu não me engano, estabeleceu o Sistema Brasileiro de Rádio Digital. A portaria começa assim: essa portaria estabelece e cria o Sistema Brasileiro de Rádio Digital, que é o Sistema Brasileiro para Radiodifusão Sonora, que daí essa portaria estabelece vários princípios que o rádio digital deve ter, como, por exemplo, garantir a transferência de tecnologia, garantir a otimização do espectro, garantir que culturas locais possam ser propagadas, enfim. É um artigo super alto nível, mas que não fala nada tecnicamente. Então, daí ficou para se decidir o padrão de rádio que vai ser adotado, DRM, HD Rádio ou algum outro. E aí, depois disso, o governo criou o Conselho Consultivo do Rádio Digital, que tem algumas reuniões para decidir como vai ser feito esse processo de análise dos padrões, e depois vai se criar um relatório a partir do qual o governo vai se basear para escolher o padrão. Esse Conselho Consultivo agora definiu que vai ter mais testes de rádio digital. Os testes devem começar em setembro, outubro, em rádios AM, FM, onda curta, e vão durar até fevereiro de 2014, mais ou menos. E aí deve-se escolher o padrão. A gente espera que o governo, esse governo, decida o padrão, pelas informações que a gente tem ouvido aí. Então, 2014, né, que tem eleição. Então, é isso. E, bom, aí eu... Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto... Aí tem... Oi. Ele tem esse caráter consultivo. É que no conselho consultivo acaba que se tem um jogo de... Não. Quem delibera é o governo, é o Ministério das Comunicações. Mas só que isso envolve um puta jogo de poder, assim. Quem tá de cada lado, quem tá apoiando o DRM, quem tá apoiando o HD. E nesse sentido a gente tem feito um movimento pró-HD bem grande. Assim, a gente criou o DRM Brasil, que é www.drm-brasil.org, que é a plataforma brasileira do Digital Rádio Mundiale. E nessa plataforma a gente tem uma lista de e-mail. A gente recentemente, em 2012, criou um conselho, que daí tem eu, tem gente da indústria de radiodifusão brasileira, industrial, que faz transmissor, que está também junto com a gente no DRM Brasil. E agora a gente está tentando apoio de rádios. Agora recentemente a AGERT, Associação Gaúcha de Rádios, de rádios, né, que é ligada à RBS e tal, deu uma parecer favorável ao DRM, que é um pessoal assim, que tem uma cabeça independente da Rede Globo, né? Eles têm engenheiros bons lá no Sul, e através do lobby que a gente fez, junto com, principalmente com o pessoal que faz transmissor, esse pessoal que faz transmissor no Brasil é tudo empresa, assim, várias, por exemplo a do Bertold, que é a BT Transmitters, que tem um market share de 70% dos transmissores de AM no Brasil. A empresa, a burguesia brasileira viu que se o HD Rádio entrar, eles vão se fuder, tá ligado? Que eles vão depender só de uma empresa americana para poder fazer o produto deles, que é o transmissor AM/FM. Então eles viram que apoiando um padrão aberto, que eles pudessem desenvolver a tecnologia, ia ser muito melhor. Então essa experiência no DRM Brasil foi muito louca, de se juntar a industriais, tá ligado? Que seriam pessoas assim que normalmente não estão no nosso círculo de conversa e tal, mas que nesse ponto entrou, sabe? Então é muito louco o que está acontecendo assim em termos políticos, e a gente está se metendo numas assim que a gente não sabe o que vai dar, mas a gente está lutando estrategicamente de várias formas que a gente pode para o DRM ser aprovado. Porque independente da lei, se a lei não permite concessão e tal, ela vai continuar não permitindo, independente do padrão de rádio digital que foi escolhido, HD Rádio ou DRM. E pra gente que é rádio livre, querendo ou não, foda-se a lei. A gente vai se lutar que ela mude. Mas se ela não mudar, a gente vai continuar transmitindo e foda-se, tá ligado? E com rádio digital, mesma coisa. Aí vem a interrogação. Sim, a gente vai continuar transmitindo com rádio digital também. Mas e se o padrão for caro e tão difícil de implementar que a gente não consiga comprar como HD Rádio, entendeu? Hoje você vai gastar no mínimo $100 mil para comprar um sistema de transmissão completo HD. Eles não têm solução para rádio comunitária no HD. O HD Rádio, até porque nos Estados Unidos não tem rádio comunitária como a gente conhece, tem as Low Power FM, mas nos Estados Unidos as Low Power FM, que elas transmitem com até 100 watts, que é muito mais do que as rádios comunitárias aqui, inclusive, elas não foram digitalizadas. As Low Power FM nos Estados Unidos é FM para sempre, não tem planos da FCC, que é a Anatel lá, de liberar concessão de digital para essas rádios. Então, pô, até me perdi aqui o que eu tava falando, mas é isso, assim. dessa coisa aí do DRM Brasil. E aí, então assim, o futuro das rádios livres depende dessa escolha. Porque se o HD Rádio for escolhido, é bem provável que a gente não consiga mais transmitir. É como se a gente fosse excluído tecnicamente do jogo, entendeu? Porque daí o que acontece? Os receptores vão ser HD Rádio, porque o padrão definiu HD Rádio, e a gente não consegue transmitir HD Rádio. Entendeu? Então é uma... Então, ainda vai, mas aí a gente vai ser excluído de todos os benefícios do rádio digital, que é poder transmitir informação, multiprogramação, aplicativo interativo, e usar uma tecnologia que ocupa também menos potência, ocupa menos espectro, a gente vai poder ter mais rádio, sabe? É meio que tirar a gente do jogo da evolução do rádio, né? Então é foda, assim, se o HD Rádio for excluído, vai ser um revés para as rádios livres muito maior do que se a lei piorar, sabe? A lei já é ruim pra gente, tá ligado? Então, foda-se. Agora, a lei nunca nos impediu de transmitir, agora uma limitação técnica vai nos impedir de transmitir, entendeu? Então, por isso que essa questão para as rádios livres e para a muda, a gente tem batido muito no pé, muito em cima, porque é um negócio que isso sim pode nos foder. A lei nem tanto, tá ligado? A lei sempre nos fode, mas a gente volta. Quando a polícia vem aí, leva tudo, a gente compra tudo de novo. Agora, se fizerem isso, escolherem um padrão que a gente não consegue transmitir, aí fudeu mesmo. Por isso que é uma questão urgente, urgentíssima, talvez muito maior do que várias outras dessa esquerda que luta por democratização da comunicação, mas nem faz comunicação. A galera nem faz rádio e tal. Usa como bandeira política, né? Exato. E capitaliza em cima disso. E... aí eu acho que, bom, eu vou mostrar aqui, alguém botou as MP3 aí? Quem que? O Brunão, acho. Não, tem um pendriver aqui, vamos ver. Pendriver. Ah, não, não travou não, né? Não, tá aqui. Magavia. Alguém quer falar alguma coisa aí enquanto eu preparo essa parada aqui? Aí, várias sonzeiras. Hold the bones. Oh yeah. Morfine, muito bem. Morfine sim. Vamos arrastar pra cá. Aí, vamos lá. Desktop. Oi? Pode streamar. Vamos lá. Bom, aí eu acho que o legal, quem quiser acompanhar aqui a transmissão, chegar mais perto, porque senão não vai dar pra mostrar. Infelizmente não rolou um projetor aqui, né? Enfim, bom, eu vou usar um programinha para transmitir que chama Spark. O que ele faz esse programa? Ele vai pegar o áudio que você quer transmitir e as outras informações digitais, informação de texto, nome da rádio, tem várias coisas que vão junto com o áudio. Você vai configurar tudo nesse programa e esse programa vai fazer o quê? Ele vai codificar o sinal e no codec de áudio, por exemplo, do áudio, é o AC. Ele vai codificar o áudio de entrada no AC, vai gerar o sinal DRM em software amostrado, né, como se fosse um monte de fotinho do sinal, isso que é o sinal amostrado, e vai enviar o sinal digitalmente via USB para esse equipamento aqui, né? Esse equipamento aqui, ele vai pegar esse sinal. Olha lá, que massa. Ele produz a forma de onda no computador. Um sistema computacional, sim. Um computador. Aí, mas hoje tudo tem um computador dentro, quase, né? Então, aí você vai mandar essa onda, vamos dizer, digitalizada por esse cabo USB. Esse hardware aqui, o que ele vai fazer, esse equipamento? Ele vai pegar esse sinal digital e vai transformar esse sinal numa onda eletromagnética. Vai colocar essa onda com esse sinal que você quer transmitir na frequência que você quer transmitir. E aqui o sinal já sai pronto para ligar na antena. FM, DRM, HD Rádio, o sinal que você quiser. No caso vai ser o DRM, mas eu posso fazer um teste com FM aqui, se quem quiser ouvir no celular vai ouvir. E aí, aqui qual o teste que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a saída do sinal e vai ligar num receptor de rádio. Aqui dá até para fazer... Deixa eu isolar aqui. Se a gente botar aqui, que isso aqui vai fazer o papel de antena. Eu não estou ligando numa antena, né? Aqui sai o sinal com baixa potência, mais ou menos com 1 miliwatt só. E aí esse radinho vai receber e vai tocar. É, por comodidade eu estou ligando direto no, na entrada de antena do rádio, mas vocês entendem que não é mentira isso. Não estou fabricando, é de verdade, assim, está indo. Vou até deixar desconectado ali. Aí, bom, como é que funciona o padrão de rádio digital? Ele tem uma janela de configuração da parte de modulação do sinal, né? Isso aqui depois, quem quiser aprender mais, eu posso dar uma explicada. Mas você pode, por exemplo, configurar o seu sinal para ser mais robusto ou menos robusto. Qual que é a relação aí? Quanto mais robusto for o seu sinal, ou seja, ele vai pegar mais longe, ele vai pegar às vezes quando você passar embaixo de uma ponte, ele vai ter uma robustez maior quando você estiver atrás de um morro, do que um sinal menos robusto. No entanto, esse sinal mais robusto, ele transmite um bitrate menor. O rádio digital transmite o quê pelo ar? Ele transmite zeros e uns. Ele transmite um fluxo de dado digital. E esse fluxo, ele tem uma taxa de transmissão. Então, vamos dizer, no caso do DRM, se você usar essa configuração aqui que chama 64 QAM, você consegue transmitir na faixa de FM até 180 kbps por segundo. Se você pôr no modo mais robusto, ou seja, que você vai pegar um pouquinho mais longe com a mesma potência, você não vai encostar em nenhum equipamento analógico, você só muda a configuração aqui, você vai aumentar a tua área de cobertura, mas o bitrate vai cair para 40 kbps, por exemplo. Entendeu? E a área vai diminuir um pouquinho. Não, a área, no caso, vai aumentar um pouquinho. Então, aí varia, né? Por exemplo, aí você tem tem várias coisas envolvidas. Você consegue, imagina receber o sinal com 15 dB. E esse é o limiar de recepção. 15 dB é o quê? Quanto você vê teu sinalzinho no... Eu vou mostrar depois, recebendo o sinal FM. Não sei, alguém viu recebendo o sinal FM aí? Você tem um sinal de rádio e o espectro eletromagnético, sempre, se você ligar um rádio AM ou FM e aumentar o volume, você ouve um chiado, né? Por que você ouve um chiado? Porque o espectro eletromagnético, ele não é um ambiente parado, calmo. Ele sempre tem energia, né? Ele sempre fica um ruidinho. Então, quando você pega uma TV analógica, um rádio FM, aumenta o volume, tem esse ruidinho. Esse ruidinho tem um nível de energia. Esse ruído, ele é diretamente ligado ao Big Bang. Na hora que explodiu, deu uma perturbação no espectro. E esse ruído, a ideia é que ele vai diminuir até quando o universo ficar gelado, daqui a alguns bilhões de anos. Daí não vai ter mais nenhuma... Se ligar uma antena nesse espaço parado, não vai ter nada. Mas hoje tem uma energia legal. E esse sinal que a gente recebe, quando você tem o sinal FM ali, você tem quantas vezes ele é mais forte do que esse ruído de fundo. E esse quantas vezes é mais forte, ele usa escala em dB. Mas na verdade é quantas vezes mais forte. dB é uma escala logarítmica. Então assim, você fala, o teu sinal tem 15 dB, ele tem 15 dB acima desse ruidinho. Então beleza, o DRM com essa configuração... menos robusta, que você consegue transmitir maior quantidade de dados, ele recebe com 15 dB. Menos que isso, teu rádio digital para, ele fica mudo. Mais do que isso, começa a receber. O digital, diferente do analógico, ele não tem uma degradação suave. Ou você pega ou não pega, e quando está no limiar, ele começa a travar, começa a dar umas picotadas no áudio. Na TV digital, sim, exatamente. Dá umas travadas. Eu tenho aqui TV digital, depois eu mostro. Eu acho que eu vou mostrar já, porque é uma TV digital e o rádio digital é muito parecido, a forma como eles transmitem. Inclusive é o mesmo tipo de modulação, né? Aí, quando o sinal está falhando, não é que você ouve com chiado ou fica preto e branco. Ele começa a picotar e depois para de receber. Mas eu estava falando do que significa essa configuração de robustez. Daí você imagina que você está Barão Geraldo e a gente quer que pegue bem até a moradia. Daí na moradia está falhando o sinal, não pega bem. O que a gente faz? A gente aumenta a robustez do sinal, às vezes pode até diminuir um pouquinho a qualidade do áudio, o bitrate. De forma que em vez de receber, lá está chegando o sinal com 13 dB. Mas só que com 13 dB não decodifica, decodifica com 15. A gente aumenta a robustez, o sinal passa a decodificar com 9 dB. Entendeu? Ele com uma intensidade de sinal menor... do que a necessária para decodificar de alta robustez, no de baixa robustez decodifica o sinal, entendeu? 100%. E é isso que significa essa configuração. Deixa eu ver se consigo pegar alguma TV digital aqui para mostrar esse efeito de pegar, não pegar. É, exato, perderia a qualidade do som, mas só que como tem o bitrate é muito alto para rádio FM, você vai eventualmente... Você vai querer um bitrate... No caso de rádio, por exemplo, FM, só para ter uma ideia, a gente consegue no de alta robustez, com uma robustez aí alta, você tem vários níveis, né? Eu estou colocando 0 e 1, na verdade você tem várias graduações de robustez, desde a mais alta até a mais baixa, né? E então, você, o pessoal usa outros com um nível de robustez que te dá mais ou menos 140 kbps e um que te dá 40, mais ou menos, 30 e pouco. Você consegue hoje uma qualidade de áudio próxima a transparente usando aí mais ou menos 30 kbps com AC. Então assim, meu, não é problema. Então eu acho que a gente no começo vai pôr o modo mais estourado, mais foda, que vai mais longe e boa, tá ligado? Mas eventualmente, se você quiser transmitir mais arquivos pesados, fazer tipo um podcast da rádio que transmita alguma coisa assim, você pode diminuir a robustez e aumentar o que você quer transmitir, tá ligado? Ou em situação de emergência, você bota a robustez máxima e solta um alerta, tá ligado? Esse esquema de robustez é muito importante mais pra rádio de onda curta. Que depende, pô, os caras estão transmitindo de Havana e não tá pegando aqui em Campinas, eles querem pegar. Aí eles vão mexer lá na robustez do transmissor pra pegar, tá ligado? A gente, eu acho que a ideia é usar sempre o mais robusto e foda-se, né? Bom... Isso aqui é TV digital, tá ligado? A Band aqui pega meio mal, daí às vezes pega... Vamos ver. Erro do sinal, vamos pegar a Globo. EPTV. EPTV Campinas. Vamos ver. Tá querendo pegar, olha lá. Pegou. Aqui no caso tá pegando até benzinho. Vamos ver. Alô? Ó, tá vendo? É bem estável. Enfim, sacou? Pega, não pega. Esse é o efeito de TV digital. Homicídio. Tentativa de homicídio. E aí, por exemplo, um serviço do rádio digital que tem na TV digital do rádio é o guia de programação eletrônico. Então na rádio muda, por exemplo, a gente pega a nossa grade de horário, vai pôr essa grade no... Não desliga, meu filho. No transmissor, vai configurar esses dados, e aí no receptorzinho da pessoa vai aparecer aqui, ó. Agora tá passando a novela Sangue Bom, depois o Jornal Nacional, depois a novela das 9, né, das 8, Amor à Vida, depois Zorra Total, Altas Horas, aí vai poder falar o programa lá, o Brasil Psicodélico, aí o Zaft, aí depois o Jonos Aires, daí vai, isso também... Existe o RDS. Eu posso mostrar aqui o RDS. Com esse software eu consigo transmitir FM e RDS. Bom, voltando um pouquinho então. O FM, ele é um padrão de rádio de transmissão analógico. No entanto, há uma década atrás, pensaram assim, pô, se a gente colocar um pedacinho de sinal digital no FM que transmita dado do tipo nome da emissora, nome da música, o horário, corrente e tal, vai ser muito bom. E fizeram isso. Aí você consegue você transmitir FM com uma portadora digital, um sinalzinho. E aí você, no receptor FM, você pega o nome da rádio. Então você está ouvindo a rádio muda num receptor que suporta RDS, em celular, em carro. Não sei se você já viu, tem uns carros que isso tem receptor com RDS. Aí aparece o nome da rádio. Isso é uma tecnologia já dominada, esses transmissores, você consegue ter uma entrada nele que você liga o sinal RDS. Da Varsa tem? Oi? Então, ele vai... Não. Não, é o seguinte. Você tem o sinal FM, que ele tem o sinal do áudio direito mais esquerdo, né? Ele tem o sinal FM, como é que é? Ele tem o sinal monoaural, que ele combina o sinal L mais R. Então imagina que você tem um rádio FM mono. Você vai pegar só aquele sinal do meio e lá vai ter o sinal direito mais esquerdo somado. Ou seja, você não perde nenhum canal com o rádio FM mono. Aí depois de 19 kHz afastado, você tem um sinal piloto, que é só um sinal zero assim, um um pico que indica se a sua rádio é estéreo ou não. Aí se o teu receptor estéreo pega esse sinal piloto, que ele fala, opa, essa rádio é estéreo. Aí ele vai pegar um sinal deslocado depois desses 19 kHz com a subportadora estéreo. A subportadora estéreo é o quê? É o sinal esquerdo subtraído do sinal direito. De forma que no receptor, na hora que ele pega o L mais R. Daí, eletronicamente falando, ele pega o L mais R mais L menos R, dá o L. Aí ele pega o L mais R eletronicamente menos L menos R, dá o R. Menos, com menos dá mais. Esse é o sinal FM analógico normal. Com o R10, o que faz? Ele afasta, acho que é 54 kHz. Aí ele tem um outro sinal piloto, que na verdade não é um sinal piloto, é uma portadora modulando, se for ver ela ficar fazendo assim, modulando um sinalzinho digital. E é ali que você escreve o nome da rádio, é um sinal digital que transmite aí, se eu não me engano, 1000 bits por segundo. É, 1000 BPS. E aí a formatação da mensagem é o padrão RDS, que existe, é uma norma internacional, e você pode transmitir outros dados, inclusive, nesse padrão. É muito legal também, é a mesma frequência. Se você olhar depois a gente pode... Se ele espalha, né? Se você olhar no espectro, a rádio FM, ela tá ali um tanto assim. Aí você pega a CBN, que tem RDS, ela tá mais alargada, assim. Porque ela tá ocupando um espectro um pouquinho maior para transmitir esse sinal digital. O RDS é legal também, a gente pode brincar com o RDS, boa lembrança. O FM RDS é uma coisa que dá pra gente... É tipo um upgrade no transmissor FM, que aí você vai entrar com esse sinal gerado. Aí tem duas alternativas de como gerar. Ou você compra um circuitinho, que é bem barato, aí você grava dentro dele uma mensagem fixa, sei lá, rádio Várzea, rádio muda 88.5. E aí você coloca ele dentro do transmissor e daí ele vai ficar transmitindo sempre isso, você não muda. Ou você coloca, tem um aparelhinho, né, uma caixinha, que ele gera esse sinal em banda base com o sinal RDS já, e aí você liga no transmissor e essa caixinha você liga no computador. E aí essa caixinha, você abre um programinha e aí você pode colocar mais informações para transmitir ao vivo. Essa. É. Consegue. Aproveitar, por exemplo, a frequência, fazer pensando em rádio atentado, né? A frequência da Bandeirantes, ela não tem RDS, por exemplo. Só porque você pega uma que não tem, entendeu? E lança mensagem fake. O cara vai estar lá sintonizado na Alfa FM, mas ele tá lendo a mensagem. Não tem como, né? Mandar só a parte do picote, entendeu? Sem precisar de mandar o sinal de rádio. Eu entendi o que você está falando. É que o sinal ele é uma subportadora do sinal principal. Então ele é modulado depois tudo em cima, assim. É meio que modulado tudo junto. Eu não sei explicar tecnicamente, não sou engenheiro elétrico. Se alguém for e estiver falando merda, por favor, levantei a mão. Mas é o que dá para fazer, por exemplo, a TV analógica. Você tem a modulação do vídeo, né? O vídeo é modulado em AM, né? Em amplitude. E aí, afastado da portadora do vídeo, você tem a portadora de FM. Aí você pode, sim, entrar em cima do sinal FM da TV analógica, e aí uma pessoa que está assistindo, eventualmente, a Globo analógica, você transmite só o áudio em cima da portadora do áudio, e aí entra o teu áudio. Isso dá para fazer normal. Agora, transmitir só a portadora do RDS, tem que testar. Ó, eu realmente não vou dar um parecer, eu acho que talvez dê, mas tem que testar. Só a portadora, talvez dê sim. É, dá pra gente testar aqui. A gente pode gerar só o RDS e colocar em cima de uma rádio e ver se sai. Podemos fazer sim. É, quer ver? A CBN tem RDS transmitindo. Deixa eu pôr na CBN aqui. CBN. Aqui a frequência da CBN em Campinas é 99,1, é isso? Alguém lembra? É isso aí, é 99,1. 99,1. Muito obrigado aí, produção. Valeu. Produção. Ah, garoto. Produção mais requintada impossível, viu? Porra, tá classe A mesmo. Ó, dê uma olhada aí no paradinho. Vamos ver se aparece. Não tá indo, mano. Tá meio chiado porque a gente tá do lado da muda, a gente tá tratorando o espectro aqui. Vamos ver se vai. Ó, não mexe no meu espectro não, hein. O meu é em 88. Não, mas não dá nada, pô. 88.5 aqui. Eles tiram o RDS? Eles... Eles não mandam RDS? Sério mesmo? Eles não mandam RDS no Brasil? Caralho. Que merda. Nossa, que merda, velho. Ó, oh, tem umas rádios que não tá passando a Voz do Brasil. É lógico. Filha das putas. É. Quer pôr elas no ar aí, ô Ju? Caralho, várias, mano. Põe elas no ar aí, porra. Vamos pôr, peraí. Que é isso aí, Juba? É 101.3, não sei o que é isso. Não, sem RDS. É daqui da região, assim. Ah, vamos transmitir alguma coisa com RDS aqui. Fala aí, vai falando. Não, é. Tá. Ô, Juba. É. Solta a voz aí. Aí de dentro. Aqui? Qual é? Isso, sou Joe. Ah, garoto. Vale. Então, vale. Eu queria saber o que consiste essa transmissão que eu ouvi agora. Essa transmissão Estação na Vida é uma rádio pirata. Não, é a 101.3 FM. Qual? Ninguém sabe. 101.3, sabe qual é? Não. Alguém aí, você ouvinte da Rádio Muda, mande um tweet aí pra gente. Mande um sinal de fumaça. Se você sabe qual é 101.3. Brisa, né? Então, o que eu posso fazer é passar o meu celular pessoal, assim. Não tag, é o metadado, né? Entendeu? Ela tá em outra frequencinha, que aí ele manda codificado. Entendeu? Olha, rádio muito. Não, mas esse é o da... Ah, não. Você colocou agora. Brisa, maluco. Se a PDFP... Se a TV Pior tivesse aqui, a gente já tá com imagens muito legais, hein? Olha aquilo, velho. A música de bem Rádio Moda is listening. Where's the message? Mas será que na configuração do seu negócio tá rodando?